2 Salvador, boa tarde, Gol 255, passando a serra. Boa tarde, no 255, tem livre pouso no 0, vento no 60 graus com 8 nós. Livre pouso no 0, Gol 255. Saner 63, 15, boa tarde, na via Alfa Juliette, portão 612. Prossiga. Autorizado para o Galeão, nível 360, Viper, novembro 857, até a posição Monço. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, direto Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5122. Afirmativo, estamos autorizados no nível 360 para o Galeão, aerovia Upper novembro 857 até Monço. Decolador no zero com curva direita, Natael, Leda, Irumi, 208 é o controle, 5122 aciona, 3193. Na 3193, correto, portão 1, no chão no campo, estiver em treinamento. Ouro Express. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém o no zero, 4089. Solo 40, à direita 1219, 1219, bom dia. Direita 219, bom dia, Gol 255. Salvador, bom dia, Gol 255, liga na foto. Gol 255, táxi Alfa, chamante, táxi da Juliette para ingresso. Ah, autorizado de Alfa, reportará a Juliette, Gol 255. alinhado e pronto no 04089. Net Azul 4089, autorizado decolagem. Pistão no 0, vento no 70 graus com 08 nós. Decolagem autorizada no 04089. 2788, observando a rolagem do Embraer. Da companhia após ali, mantém cabeceiro no 0. Observando a rolagem do Embraer, mantém no 0, 2788. Boa tarde, Gol 964, acione a identificação, prossiga via, chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1907. QNH 1907, via, Bravo Charlie, Foxtrot. Pronto, aí, 05, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 198, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. 097. Dia ponto 010-1895 3805, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Bono 255, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Bono 255. 08, boa. Centralia Salvador, boa tarde, o Azul 4089. Azul 4089, contato radar, suba para o nível 340, suba via saída da El. Sobe via da El para o 340-4089. Livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus com 05 nós. Comandor, portão 3193, na posição 01, com informação mais direcionamento. Portão 3193, coordenando com a equipe de solo, pós-parqueamento da aeronave da Gol, no portão 02, autorizado, chame táxi. Pós o Gol no 2, está livre, chame táxi. Setor 8, decolas 44, controle 20, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, 2788. Ponte espera 1-0, pronto, só 3805. 3805, boa tarde, a linha mantém, cabeceiro 1-0. 1-0, a linha mantém, 3805, boa tarde, Nete. 2788, contato radar, suba para, suba via, para o nível 1970, via saída Momo, azul 2788. Via Momo, o nível 1970, 2788. Libera o azul 2788 da restrição, quando possível? É liberado, azul 2788. Então liberado da restrição, azul 2788. Puxa, vai ser no mesmo passado, 223. 223, ela autorizada, sem táxi. 223, sem táxi. 05, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, com 08 nós. 130 com 8, livre decolagem no 0, 3805. Lula 964, autorizado final, e ali é sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O Diagon 2008, acione a identificação, foi para o Edmari, para interceptar a chegada a Mari, que é legal no 017, reporte no ponto irá descer. Com 2008 após mar, prossiga via chegada para 2000 pés. Azul 4089, passando no 60. Afirmativo, azul 4089. Ano 964, autorizado final, ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Camarada final no localizador 964. Azul 4089, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 95. 251, alterne 1395. Controle Salvador, está 3805, 2100, da Euleda. 3805, contato radar, suba para o nível 340, suba via, saída da Euleda. 340, salve via, aguardando a quantidade de voarmos, Leda. Oi, Leda, 3805. Apresente, Leda, 3805 graus. Juliette Serra, boa tarde, prossiga. Azul 2788. 7, curva direita via corredor Axé. Após em coordenação com controle em 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, acione 0156 no transponder, o hotel Juliette Serra. Azul 2788 foi pro de Paulo Afonso. Corra para a gente, Paulo Afonso, azul 2788. Leste Serra, correto, no pátio 4, está no confirmo, PLB. Sim, para acionamento, táxi, torre, transfere, o ajuste no 0, no 7, bom voo. Para o táxi, o 2230, passarelo, 65, a bordo, 4 horas e 20, até na Passaria do 2230, táxi via Pátio 1, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0, no 7, bom voo. Pátio 1, Índia, lá 1895. Para o táxi, o 3193, temos 175 a bordo, Campinas 3:48. Então 3193, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Afirmativa no ponto para 2895, 2017, obrigado. Hotel Romeu, boa tarde, prossiga. Pronto, sabe, dois a bordo, na data. Confirma o nível solicitado e se decola da pista 1-0 ou 1-7? Salvador, boa tarde, eu tô 3193, uma espera pronta. Lima Papa, nível inicialmente restrito a 1 mil pés até a liberação do controle para o nível, para ascensão nível 1-2-5. Decolagem pista 1-0, curva de, corrigindo, 1-7, curva à direita após decolagem, seguindo o corredor axé, após em coordenação com controle em 1-2-0, decimal 8, torre em 1-1-8, decimal 9-5, acione 5-0-1-7. Cruzado no 1-2-5, para a trave na papá, decola da 17, curva à direita, restrito do corredor axé. Após autorizado o coordenação 208 pelo controle, e a trave 0-1-7 para o transporte de leite para o Papapá Juliette até Romeu, confirmando frequência do controle após 1-2-0, decimal 8. Na Bata, para o acionamento táxi, torre transferem em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-7, bom voo. 1-2-7-2-0-8, controle, Juliette, meu liberação da chame táxi. Foi o passar por tempo. 2230. Sente, autorizado ali, aí manter, cabeceiro no zero. Ali manter no zero, 2230. Decola 5-4, controle em 2-0, decimal 8, bom voo, boa tarde. 2-0-8, boa. Estabilizado, 1-9-6-4. Controle Salvador, boa tarde, 3193, decolou, passa meu peso, não se escuta. 1-9-6-4, chame torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 3-8-9-5. 3193, boa tarde. Contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, quando possível eu vou da EL. Vou cruzar 2000, é possível. 3193. 2000, vou da EL. 3230. 964, boa tarde, na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0-7. 1017, aguardando pista livre. Táxi, já tô pelo meu, na interseção para ingresso no 7. 3. Obrigado. Chame o centro Recife em 125 decimal 1 BR 133 decimal 95. 513395, Recife 3805. Quase autorizado pouso, pista no 0, vento 1-60 graus com 08 nós. Alívio pouso no 96204, bom. Direto da Romeu, autorizado alinhar e manter pista no 7. Controle 2230, decola 56, controle 120, decimal 8, bom voo e batalha. 208, boa. Seria 2230, contato radar, suba para o nível 180, sair da arma. Confirma o nível? Nível 180, liberada a restrição da carta, passaria do 2230. Subindo sem restrições, 180, perfil alvo, 2230. 8885, boa tarde. Acione identificação, foi para onde Golf, para interceptar a chegada Golf. QNH1017, desça para 4000 pés. 4000, Golf, 1517, boa noite. Papá Juliette, Hotel Romeu, atento à esteira do Boeing 737 da Gol. Quando pronto, livre decolagem da 17, vem 150 graus com 05 nós. Solo 4, solo 58, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Pode left terra, autorizada a Lima, C, pistão no 7. Segundo controle, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, já está no meu gasto. Livre decolagem, dá 17, vento no 40 graus com 05 nós. Estabilizou o gol 2008. 2008. Chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 2895. Gol 2008. Bom, pode. Boa tarde, desculpa, incômodo aí. Assim que se puder coordenar pra gente voar direto com a Conquista, pra ver se melhora um pouquinho o atraso aí. A gente aguarda inicialmente pro Elefo, passaria 2230. Muito graças. Três Salvador, na tela do Jota. Chama centro, Recife 126, decimal 85, Alterne 125, decimal 45. Mais centro Recife em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 1251-3395-313. Jet Hotel Romeu, suba para o nível 125, confirma a Pro Ideal para o destino. A Pro Ideal é a 290, subindo 125. Gente autorizada, Pro é do destino e quando possível estimar de pouso. Estimando pouso 244. Quer dizer? Papa Romeo Delta, Papa Foxtrot Papa. Autorizado para Brasília, nível 360, via Êxulo 17 até a posição Formosa, Foxtrot Romeo Mike, após direto Brasília. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5142. Papa Romeo Delta, Papa Fox, correto, no pátio 3, chama o trânsito para acionamento. Firmo, gol no 885, após pelo desse para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Após pelo 2.000, reporte estabilizado no 8.000. Direita, solo 2.1, decimal 9, boa tarde. Direita, 2.1, 9, boa tarde. Gol 2008, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Salvador, boa tarde, Oceano 63, no 5, informação Mike para Guarulhos. Oceano 63, no 5, Mike confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upers do 110, até a posição Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano de voo. Controle, corrigindo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5173. Data 2230. Uma Índia, posso fazer conforme. Decolar no zero, curva direita da El, Leda, Motiva, 208, controle 5173 no campo. Chamei 63 no 5 correto, portão 5, chame pronto para o estacionamento. Câmara. boa tarde, Gol 1964, com informação Mike. Boa tarde, Gol 1964, acione identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, o QNH1017. Via Mari, 2000 pés, 117, 1164. Para o controle. Gente, autorizado frequência livre, hotel Juliette Serra. Papa Romeo Delta, Papa Fox, autorizado, chama o táxi. Estabilizado em LF, 1885, boa noite, 85, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 95. Salvador, boa tarde, voo 85, estabilizado em VS. Boa tarde, voo 85, altímetro 1017, está baixada travada? Ainda não. Xana 6326, aciona identificação, veio para o Edmari. Vai interceptar a chegada Mari, dessa via chegada para o nível 050, QNH 1017. Ok, via chegada para o 050, via Mari, 6326, voo direto agora. 1-0, voo 88. Time decola da pista 1-0 ou 97? Gente, poderia me confirmar a radial ideal de saída de Salvador, por gentileza, para melhor saída junto ao controle? Papa Romeo Delta, Papa Fox, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando a torre 1-8, decimal 95, ajuste no zero, 1-7, bom voo. Alfa Romeo, Mike Eco Juliette, boa tarde, o controle é Salvador. Gente, Mike Eco Juliette, reprocito posições visuais para Salvador, proa rotatória, o QNH-0017, acione código 5405. Laredo 2230, chama centro, Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228-260-2260. O 164 autorizado, final em LS X-Way, pista 110, reporte estabilizado no localizador. Fala, chama estabilizado, o 164. Delta Papa Fox, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter Papa Fox. Está no espaço aéreo Golf, reporte a 20 milhas, ingressando a CTR Salvador, Mike Eco Juliette. Boa tarde. Direita, Fox, para a 29, boa noite, 85, boa tarde. Loma 256, boa tarde, número 2 para a cópia, prepara a saída PUCA, transição de par e aguarde. E aguarda. Salvador, boa tarde, gol 1885, segurou na foto. Loma 885, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de táxi Sergilete, aguardando a liberação do gate. Gente, taxiando via Alfa para aguardar, reportando Sergilete, boa noite. Delta Papa Fox, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus com 05 nós. Decolagem, Papa Fox. Papa Fox, decola 17, controle 20, decimal 8, bom boi, boa tarde. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Delta Papa Fox na Argo, transição leve. Bom dia, Papa Romeo Delta Papa Fox. Contato radar, subazia, saída Argo para o nível 360. E a Argo 360, Papa Fox. Charlie, na escuta. Mantenha ainda escuta aguardando para a COP, estamos aguardando uma confirmação junto ao centro Recife, mesmo ainda não recebeu o seu plano, ok? Estamos aguardando apenas uma confirmação do mesmo, só um instante, por gentileza. 256, copia? Pronto, copia, 256. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, via Pêzulo 10 até Natal, após direto destino. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída PUCA, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 5164. Gente, para Serra Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo 370 pelo 10, direto 97 Angolina, direto destino, decola no 0 esquerda, Fucas e Par, perfil, controle 208, 5164. No 256, informará quando pronto na posição 2. Protegimento correto, seria estimado para início do push no 02? Vagamente, já virou. Gente, grato. Controlo o voo no 85. Bom, 9825, chamou? Afirma, velocidade de coordenada, posição 3 ou a posição 7 está vazia? Coordenado agora, reposicionado, é, posição 07. Pode prosseguir, Juliette 07 ao portão. 07, obrigado. Área azul 4116, acione a identificação. Desta vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 1017. E27, ficando via para o 050, 4116. Xanamé 32B, desta via para 2000 pés, QNH 1017. Firma. Estabilizado, gol 1164. Uno no 64, chame a torre Salvador em Uno no 8, decimal 95. 895, obrigado e boa tarde. Boa. Xanamé 326 na proa de Duna, autorizado final e aliás X-Ray. Pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Eu também vou estar no localizador, né? 326. Confirmo então, o Xanamé 325 no portão 05, autorizado, chame táxi. Pushback acionamento, chame pro táxi do Xanamé 325. 1, 2, 6, decimal 0. 2, 8, 1, 2, 0, muito obrigado, informação da atenção. Certo. Salvador, uma boa tarde, gol 1, 1, 1, 6, 4. Final, 1, 1, 0, baixado, checado. Tarde, gol 1, 64, autorizado pouso, pista no 0. O vento 1,70 graus com 0,8 nós e ajuste altímetro 1,0, 1,6. Ali no posto 1,0, gol 1,1,64. 64, Solo Rio 24 à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, passo, decimal, boa tarde. Para o táxi, o Oceaner 6395, 174 a bordo, 5 horas e 15, alterna Galeão. Parecida descida para 1710. Aqui é o Vigilante, desço para 1500 para a esquerda, 1016 agora em Salvador. Confirma 100? 1016 autorizado, descida para 1000 pés. O Mike é com o Juliette. É, Juliette. 2000, que negar agora, 1016. Obrigado, cara. Delta Papa Fox, chama o Recife 128, decimal 8. Alterne 126, decimal 0. 128, decimal 8, 260, boa. Boa. 241, dessa via chegada para 2000 pés, que negar, 1016. 1016, SV 4116. Fox, Charlie, Charlie, copia? Autorizado Salvador para Foxtrot, Charlie, Bravo, Bravo, nível 410. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Puka, Papa, Uniforme, Charlie, Alfa, transição Caju, Alfa, Romeo e Uniforme. Após em coordenação com controle, Salvador em 120, decimal 8, transponder 5417. Nome 326, reporte com o embaixado travado, altímetro 10, no meio. Tomara embaixado travado, linha 326. Foxtrot Charlie, Charlie no pátio 4, confirme POB. Estado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Azul 416, autorizado final e LS, motoré estabilizado, curso localizador, ajustado aqui. Aqui é com Juliette, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 2, 3, 5, separado, lá do outro trabalho. Vai, Juliette, reporte rotatória, altímetro no zero, no meio. Gente, estou a 4 vezes da rotatória, senhor. Poderia autorizar uma final da 1-7? Primo, final da 1-7, corte curta final da 1-7, o papai Romeu, Mike, aqui, Juliette. Forma o tráfego número 1, já passando o marcador externo. É um Fokker 100 da Avianca. Sim, que vai reduzir o máximo aqui, o Mike F. Juliette. 6142, autorização para Recife nível 391. Passar travado livre, pouso 990, no Chanel 6326. Sete. Caju aguardando, bem, 142. Olá, Oceaner 6142. Oceaner 6142, prossiga. Aguardando cópia, só com o sinal 2 na frente, olha. Tá, ele fala, papá, Fox Charlie, Charlie, livre acionar, chame pronto para o táxi. 42, autorizado o Oceaner Bravo Romeu Foxtrot. Via 3117, nível 350. Saída Puka, Jamo, Aracaju. Decolada 1-0 com a curva esquerda. Código 5412, controle 1208. qualquer 100 na curta, sinal no zero, após ali mantém, cabeceiro no zero. Tenente, após, confirmando a hora, Airbus. Estamos corrigindo, Airbus. Tenente, após, Airbus, é compatível, mantém, 763 e no 5. Correto, chama pronto, portão 04, confirma, tá pronto? Vai chamar já pronto, comandante. Tá pronto, solo 6142. 6142, autorizado 04, chama o táxi. Autorizado, vai chamar ele. Romeu Mike Eco Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 108 nós. Autorizado pouso, Mike Eco Telemé 326, solo 30, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, obrigado, Sérgio. Tu 4116, chama a torre Salvador em 118, decimal 9, 5. 21895, obrigado, boa tarde. Tá. 56, desconto 10. Poxanel 6326, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6326, obrigado. Boa tarde, Azul. É, quase um ano e meio passou o estado da chave da mão. 4116, vento 140 graus, com 08 nós, altimetrão no 0, no 6, tempo autorizado, pista no 0. Estado 16, azul, 4-1-1-1. Juliette, solos 3-2, autorizado backtrack, posso liberar na 1-7? Pátio 3, então, MacF Juliette, libere na... Ah, Pátio 5, confirmando. Tá ali o backtrack após a esquerda, via papá, Pátio 5, livre frequência, botar. 3-1-5, da Oceaneta, qual os 3-2, controle em 2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, boa tarde, obrigado. Salvador, Oceaneiro 6315, decolado, Nadael. Oceaneiro 6315, contato radar, suba via, saída da EL para o nível 360. Sente, via da EL 360, solicita se possível lá direto da EL. Cruzador meu pés, é possível, 6315. Pós 2000, avó da EL, Oceaneiro 6315. Bono 256, coordenando com a equipe de solo, após a primeira aeronave da Avianca liberar a taxa índia, autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Após a primeira aeronave da Avianca liberar a índia, está autorizado a reportar a taxa, 256. Meuno 42, ali mantém cabeceira no zero. Meuno 42, autorizado ali a manter cabeceira no zero. Torre Oceaneiro 6142, pode esperar pronto. 6142, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Vem mantendo no zero, 141, 16. Solos 34, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Oscar, fone ingresso no 7. Pronto, 6142. Entra na 6142, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Liga iniciando 6142. Fox Charlie Charlie.